Controle 925, buenas. O 925, boa tarde, contato radar, subida 360, sai da Arbor. Arbor, 360. Estabilizado no localizador. 935 completa, confirmar o controle. Seis motel 50 faz usuário, frequência livre. Bom, 755, chama Recife, 1251. 251, 755. Controle Salvador, web 5894. Eu aceito. Objeto 5894, contato radar, subiu 340, após 2000, direto Leda. Após 2000, Leda, web 5894. Capitão Guarda, Cabral, vai ao controle. Oscar Bravo X está sob vetor para o sequenciamento, vai curvar à direita, proa 160. Falhar as comunicações, mais 3 minutos na proa, reassume proa de toque. A fila se prossegue via corredores 1510, reporta a Paris. Oscar Bravo é copiou o controle? Afirmativo. Prossiga. Sente frequência ali para o regresso, que lá calça. Pode ficar para o vagão, tem condições de ir à prova de mandar presente? Passória. Pode ficar para o vagão, controle. Condições de voar, Duna, dá presente? Duna desce 3 mil pés, com 1.003 no ajuste, pode ficar para o vagão. Oh, no. voo 925 da presente, voo direto Elefant. Direto Elefant, 925 da Gordo. Oscar Bravo, Eco, prossiga. Tá livre, plano de voo cancelado aos 208, prossegue em condições visuais. Mantenha ainda 4 mil pés, proa de Paris, Oscar Bravo, Eco. Confirmado, proa de Paris. Proa de Paris, mantendo ainda 4 mil pés. Entendido, vai ser proa de Paris, mantendo 4 mil pés. Controle Web 5894. Prossiga. É possível olhar na prova de Sidin. Aguarde a coordenação Web 5894. Na sua escuta. Hotel Serra Charlie, prossiga. Gente, apenas confirmando qual o código transponder alocado. Gente, vou ter isso em condições visuais. Apenas confirmo destino Serra November, Serra November. Trip 5219, chama Recife no 260. 1260, trip 5219. Gol 925, chama Recife no 260. 260, 925. Papatango, Oscar, Papagol, Fidesz 2010, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Papatango, Oscar, Bravo Eco, está autorizado a descida para 1510, ajuste padrão. 2013. Papatongo Bravo, que Luiz prossegue rotatória, reporta dos óculos campo. Controle através do Cidim para o 594. Aguarde coordenação 594. Controle do salvador, gol no 925, chamou em 260, Recife não respondeu, tem alguma outra frequência? Afirmativo, tente 1251, ainda 13325, gol no 925. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Hotel Serra Charlie, apenas confirme a localidade de que decolou. Tem condições de informar quantas milhas fica a localidade Serra November, Serra November? Gente, ainda sem contato radar, tem condições de informar a sua posição no momento? Gente, Bravo que Luiz que prossegue rotatória, reporta do bloco em campo. Objeto 5894, chama Recife no 251. Recife 251. Eco Índio, novembro 10/2000, país ajuste padrão, está autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Brasil, 2000 pés, ajuste padrão, está controlado de dona, reporta estabilizado, Eco Índio, novembro. Hotel Serra Itália prossegue via corredores de Salvador, reporta na rotatória, irá chamar a torre para cruzamento do campo. Deve manter a escuta do controle, na rotatória vai ser autorizado chamar a torre. Papa Golf interceptando o local de campo. Acho que o Papa Golf completa a aproximação do torre no 9862. Pode 105, prossiga. Se a gente mantém o número pés em condições visuais, pode 105, ainda sem contato radar. Controle, boa tarde, TAM 3145. TAM 3145, boa tarde, contato radar, subida 380, direto Leda. Está presente, voa Leda, 3145, sobe ao 380. Está Victor Mike Charles. Bravo, que o Luiz que chama a torre no 9862. Oscar Vitor Delta pro Cília. Gente, mantém-se inicialmente com condições visuais, atenção 4-5. Aguardando para chamar o centro, Oscar Vitor Delta. Localizador, Eco Índio November. Eco Índio November, redução para aproximação, chame torre no 9862. Abação Gótica Bravo Eco, prossegue direto rotatória, reporta visual com campo. Gótica Bravo Eco, rotatória. Hotel Serra Itália, controle. Reporta sinal para pouso. Negativo, reporte sinal para pouso. Oscar Vitor Delta sobe restrito ao nível de voo 340, porém está autorizado o sinal 400 no transponder 5466. Quadrão 05, confirme a procedência. 405 prossegue direto sinal do 97 e chama a torre no 9862. Direto para sinal do 97, para a torre 186, direto. O número 0 na sua identificação. O 601 está autorizado a tirar da bomba, desce 4 mil pés, ajuste padrão. Oscar Vitor Delta chama Recife no 2545. Patango Oscar Bravo Eco para o sequenciamento, faça um 360 pela sua esquerda. Oscar Bravo Eco para 360 pela esquerda. Na 3145 chama Recife no 251. No 251, boa tarde. Hotel Serra Charlie, já na final para pouso. Hotel Serra Charlie, frequência livre. Tá, obrigado, boa tarde. Bom trabalho. O 612 aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 050. Oscar Bravo Eco, pro da rotatória, reporta visual com campo. Bravo Eco. Controle Salvador, trip 5415, após decolagem na Dael. Boa noite. Trip 5415, boa noite. Contato radar, subida 1960, após 2000 pés, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 5415. Oscar Bravo Eco chama a torre no 9862, gente. Bravo, boa tarde. 5-4 no 5, da presente, voa direto em Léo. Direto em Léo, 5-4 no 5. China 1143, boa noite, adiciona a identificação autorizada, bom, desce ao 060. 060. Tá livre. Controle Salvador, boa tarde, 4206 da Azul, cruzando 1500 na Pucaharu. Cruzado, 601. Azul 4206 está em contato radar, suba restrito, nível de voo 310, Sarapuca. 310, Puca, 4206. O 612 está sob vetor, curva à esquerda para 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao localizador. O 612 desce 3 mil pés, ajuste padrão. Desce 3 mil pés, ajuste padrão, mono 0 no 3, confere. Afirmativo. O 273 aciona a identificação autorizada bom, desce ao 050. 1601 para o localizador, curva à esquerda, proa 1950, reporte estabilizado. Esquerda 150, vai para mais estabilizado, 1601. Gol 912 para o localizador, direita pro 070, repórter estabilizado. 070, estabilizador, 912. No menos 2, está livre de escrita para 2 no pé. Continua 6143, FBI 2007, NH1013, está nível LS, repórter estabilizado, China 6143. Tomara 2000, com 1013, no canal, China 6143. Localizador, 601. 601 completa a aproximação, torre 1862. 786, 1801, obrigado. 601, desculpa. Controle Salvador, TAN 3567, decolado passando 1800, perfil da Arbor em Lefra. 3567, boa noite, contato radar, virou 380, sai da borda. Tente, perfil da saída Arbor, 3567, alguma possibilidade da presença direto,